Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quinta-feira, estamos no dia 19 de maio de 2011 e entra início mais uma edição deste espaço radiofónico que é o Musicália. Hoje é a edição número 221. Estimados ouvintes, hoje trazemos-lhe, como é habitual às quintas-feiras, músicas pouco conhecidas de cantores bastante conhecidos. Músicas ou versões, como é o caso do tema Je crois encore, da cantora belga Lara Fabian. A música é bem conhecida, abre o álbum New de 2001, mas é cantada ao vivo. Essa é a versão que vamos ouvir hoje. Também ao vivo ouvimos um tema Exxon de 16, o tema da jovem Elsa Lenguini, de 17 anos, que, ou pouco depois do seu aniversário, em 1990, gravava então esta melodia, Exxon de 16, a música de Elsa Lenguini, também ao vivo. São as duas músicas que vamos ouvir nesta edição do Musicália para abrir o programa de hoje, nesta que é a 221ª edição deste espaço radiofónico. Estimado ouvinte, seja, pois, muito bem-vindo. Marche vers l'avant, bâtisse un nouveau. Guri, é como se chama a faixa que vamos ouvir a seguir, do ano de 1987, cantada por Laura Pausini. Il sogno di Laura é como se chama este trabalho que gravou em disco, no ano então de 1987. A jovem Laura Pausini, ainda em italiano e em Itália, a gravar então este que podemos considerar como o seu álbum de estreia. A música, como disse, dá pelo nome Tanti Auguri. Ainda bem que também Björk com Oops, num registro nada habitual da cantora islandesa. Vamos ouvir aqui este seu tema. A música então que vamos escutar de Björk daqui a pouco. Antes ainda para ouvir, aliás, Tanti Auguri, a voz de Laura Pausini. Y ahora está con él. casa aqui. Pra minha. Al geraniolo in ogni sa e fiorisce come un anno fa. Il cuore mi fa male, ma non è cambiato niente. Da in giardino fammi auguri a te. Chi lo sa perché? Fammi auguri a te. Ouvintes, chegamos ao final de mais um Musicália. É tempo de terminarmos a edição de hoje com um tema bem conhecido. Estranhará o ouvinte se lhe disser que a música que vai fechar o programa de hoje se chama Waterloo e é dos ABBA. E sim, é a versão estúdio. A diferença é que este tema ou esta versão é cantada em francês. Faz parte depois de um remasterizado CD que continha algumas versões em alemão, sueco, espanhol e também francês de Waterloo. Vamos ouvir hoje a versão francesa dos ABBA. Waterloo, então, para fechar a 221ª edição deste espaço radiofónico. Já a seguir chega Beat Sounds com Firmino Pereira. Fique bem, boa noite e até amanhã. Je souhaite ta victoire, Waterloo. Je ne peux plus fuir et plus t'échapper.